direito no 219, 396, obrigado. Copiou aí, ô Salvador? Seu no 288, até nenhum 264. Vou no 288, 264. 3196, Levrou. Declaração para sequenciamento, curva esquerda. Proa 360, seu limite é o curso do localizador, a Papa Golf. Esquerda 360, Golf. É Delta. Afirmativo, prossegue em frente, ingressa Índia 03 ao portão. Índia para o 03, gol no 260. 1293. November Lima Alfa, vou ir na prova da rotatória, reporte visual com campo. Lima Alfa, sim. Agitado 9840, desce e mantém a nível 080. Para o 080, é o Master Top 9840. Colagem, vento de 360 graus com 5 nós. Iniciando a colagem da 10, o objeto vai ser Vitor Kilo Oscar está autorizado a cruzar a final da 35. Após ser efetuado, mantenha o axé 1 no mil pés e chame o controle 119.35, bom voo. Obrigado, senhor. Após 1935. Para 220 nós. 220 nós na indicada, mas está na 240. Salvador, novembro Lima Alfa, tem o campo à vista. November Lima Alfa, para entrar no circuito de tráfego, torre 1 no 8, decimal 6. Lima Alfa, ciente. Torre Salvador do Papatango, November Lima Alfa. November Lima Alfa, ciente do tráfego, informe na final de 3 milhas da pista 1-7. Vento de 0-1-0 graus com 5 nós. O Lima Alfa está ciente, a intenção pouso na 1-0. Ok, então informe de base para a final da 1-0. November Lima Alfa. O Lima Alfa chamará de base para a final da 1-0. Web 67-2000 decolou 5-3, chama o controle, 19-35, bom dia. Controle 1935, bom dia. Controle, Vitor Kilo Oscar. Controle Salvador, objeto 6726, passando 1400 pés em ascensão para 250. Papatão Victor Kilo Oscar, mantenha o corredor a 100, 1000 pés, repassará da barra. Repassará para da barra, Vitor Kilo Oscar. Web 6726, contato radar na decolagem, saída Pouca, suba nível 250. Boca 250-6726. Victor Kilo Oscar, quando possível, estimado para Ilhéus e estimado para pouso em Porto Seguro. Ilhéus. Ono 457, senhora. Ono 457, Ilhéus, Porto Seguro. Ono 545. Ono 545, grata. Prosseguindo a descer 390. 765, autorizado ILS da 10, desça para 2000 pés, QNH 10008, repau estabilizado, gol no 765. Gol estará estabilizado no 765. Prosseguindo descendo, 3896. Então 3896, desça para nível 040. 040, 3896. Master Top 9840, reautorizado descida nível 050. Para o 050, Master Top 9840. Golf próximo do localizador. Nossa Papa Golf ultrapassará o curso do localizador. Mantenha presente proa. Seu limite agora é a magnética 120 de Simbra. Ouça Papa Golf. Na final da 1-0, baixado e travado. O Lima Alfa está certo, chamaremos final com 1-0. Agora, Papa Golf. Qual seria a proa? A Oscar Papa Golf, agora direita, proa 070, reposte final 17, desça para 1.500 pés, o QNH 10008, Oscar Papa Golf. Ano modificado ao 56, Oscar Papa Golf. Siga. O Novembro Lima Alfa está na final da 1-0. Sente, é o 3-0 do pouso. Ficha deslocada, capteira deslocada em 1.200 metros. Vento norte com 4 nós. O Lima Alfa está ciente. 0-0-8, descendo 3.000. Inicia a redução para aproximação final. 3-8-9-6. Eu confirmo, vai fazer RNAV ou ILS? RNAV, por gentileza. Sim. Controle é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou do centro administrativo, destino L. da Ford, em Camaçari. Irá manter 500 pés com meia dúzia no POD. Magnética 340. Guardião 06, mantenha 500 pés, vou direto Camaçari. Informo que tem um bang da Gol em, no serviço 366 na aproximação para a pista 10, Guardião 06. 06, quem não irá interferir, está deixando Simbra à direita. 1765, informo o tráfego, é um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés, não interferirá com seu pouso. 10765. 1765, completo final, chame torre 1 no 8.6. 18.6. 3896 autorizado RNAV, desça para 2.500 pés, reposto habilizado. Novembro Lima Alfa. Novembro Lima Alfa, a intenção é o pátio 3? Autorizado, está livre até o pátio 3, via Alfa Kilo. Está fora, viu? Está deslocada a cabeceira, 1.200 metros. Do Arnav, reporta estabilizado 3296. Chama agora Centro Recife 12685, alterne 12545. 12685, 12545. 5490, chama agora Centro Recife 12685, 12545. Recife 2685, 2545, obrigado, até já. Apagou que está visual com o tráfego duas horas, vai bater separação visual. Oscar Papa Golf. Atinge e mantém o 050, marcha top 9840. Marcha top 9840, autorizado, descida para 3.000 pés, QNH 10008, marcha top 9840. Agora 3 mil pés, ajustado no 008, marcha top 9840. Confirmando, 1.200 metros deslocado? 1.200, afirmativo. Está a final 17, pula agora à esquerda na proa 080, reporte estabilizado. Informo que o tráfego está 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, é um helicóptero do governo do estado, Oscar Papa Golf. Ok, está descendo agora para 1.000 pés, na proa 080, vai chamar estabilizado na final longa da 17. Estabilizou, visual campo número 2, gente, está 3896. Está 3896, completo final RNAV, torre 1 no 8.6. 8.6, bom dia. Oscar Papa Golf, mantenha 1.500 pés. Oscar Papa Golf. Golf, vai bater 1.500. Salvador, bom dia, 3896, passando Serra Vitor 372, baixado e travado. frente 3896, número 2. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informa primeiros 1200 metros, 10 são fechados. Centro, agora está livre, centro da restrição, 3896. 3000 pés, marcha top 9840, visual no setor, pode prosseguir? Marcha top 9840, confirme, vai efetuar R9? Não, sem reneve, mas visual no setor. Ciente, desça para 2000 pés, reporte estabilizado, autorizado ILS, marcha top 9840, quem negar 1008. 2000 pés, 10.008 ajuste, informará estabilizado, curso localizador 9840. 9106, prossiga. Visual com Camaçari, 3 minutos para o pouso. Ciente, guardião 06, reporte para o retorno, livre frequência para a coordenação. 06. Uno, libera a direita, chama o sol 219. Direita 219, 765. 5, mantenha assim em condições visuais, mantenha a minha escuta. Agora você está batendo meu pé até. Ciente, Victor Quilosca, mil pés, mantenha-se em condições visuais. Gente, apenas corrigindo, decolando no 7, primeira curva à esquerda, corrido forte, curva à esquerda. Cotejamento correto, duas a bordo, para dar bato, chama a tua, 109.35. Corrigindo, 108.62. Paulo Salvador, voo 765, livrou, tá, o Francisco. No 765 prossegue via Alfa, ingressa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette, voo 765. Oscar Papagô, Felipe Pouso na pista no 7, vento norte com 5 nós. Vento norte com 5 nós, Felipe Pouso, gol. Tan 3896 no solo 03, libera a direita e chame o solo 121.9. 219, bom dia. Bom dia. Startup 9840, estabilizou? Estabilizado, visual com campo, mas startup 9840. Ciente, completo final ILS, aumentou em 118.6, mas startup 9840. 18.6, bom dia, mas startup 9840. 9.6, prossegue Alfa, ingressa Índia 02 no portão. Ciente via Índia para 02, 3896. Bom dia, tráfego avistado, pista no zero, primeiros 1.200 metros fechados, só autorizado o pouso, vento norte com 5 nós. Acertou top 9840. Afirmativo, livre pouso, ciente da cabeceira deslocada. Marca top 05, vai parte 5, é isso? Vai prolongar da banda na hora. Ok, vamos estacionar a frequência livre. Avex V, Fox Sinal, aqui é a torre. Patango Bravo, X-Wing Foxtrot, torre de controle. estimado para iniciar o táxi, confirme. É ok. Se autorizado o táxi e ingresso na pista 17, informe alinhado e pronto para decolagem. Tango Victor Kilo Oscar, frequência livre para coordenação. Não há tráfego conhecido a reportar neste setor. Ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle Ilhéus 120, décima 1, no Victor Kilo Oscar. Alfa, apagada, Juliette, 765. Como autorizado, Juliette 04, portão. 04, obrigado. Master Top 9840, seu solo 07, libere a pista e time solo 219. 219, tá já. Kilo Oscar ainda na escuta do controle Salvador. Solo Salvador, cordial, bom dia, Master Top 9840, livrou as instruções. Top 9840, autorizado o táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Master Top, bom dia. Bravo, X-Vivax Norte, tem livre decolagem, vento norte com 0612 de nós. Tá fora do solo. E decolou o zona 0, curva esquerda. Para cruzar a final da 28, chame cruzamento efetuado. Bravo X-Ray Foxtrot. Chamará para o cruzamento da 28, Bravo X-Ray Foxtrot. 160. Após cruzamento efetuado, chame o controle 19 decimal 35, Bravo, X-Ray, Foxtrot. Após cruzamento, chame o controle 19 decimal 35, Foxtrot. Bravo, Leonardo, guarde cópia. A gente sai por onde? Por gentileza. Confirme. A gente sai por onde? Mandei 60, Puca. Prepare Puca, Aracaju. Confirme o portão. Puca, Aracaju. Aguardando, estamos no terceiro. Terceiro, sente. Mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas fora. Só para informação, vou para Lagoinha, senhora. Vai manter o corredor forte, reportar 20 milhas fora, para botar o Brava que se reforça. Reportar 20 milhas fora, Foxtrot. Quem manda o Mike Eco Delta, chamou? Bate o 4, decolou no 7, a intenção é o circuito de tráfego na mesma? De livre acionamento. Agora, quanto cópia? O Mike Eco Delta? Mike Eco Delta, autorizado o circuito de tráfego, pista 17, decolada 17, inicialmente mantendo proa, aguardando instrução da torre de controle. Autorizado. Altitude 500 pés, o transponder 0121, controle coordenador e opera em 108.62. Confirmando 03 a bordo. Sendo para acionamento de táxi, a torre 108.62. Corrigindo. Livre acionamento ou chama a torre para o táxi 108.62. Batango Brava XR Foxtrot. Após 10 milhas de Salvador, autorizado subida para 3.500 pés e voar direto a Lagoinhas Brava XR Fox. Após 10 milhas, subir para 3.500 pés, aproa direto de Lagoinhas, o Brava XR Foxtrot. Pense em condições visuais, Brava XR Fox. Fox. Estado nível 390 a Recife, aproveita 58 a rota, vai na Ponte Aracaju, segundo nome da 10, com a primeira curva esquerda conforme, 5570 transpone 1935, controle após, dono 260. Voltejamento correto, posição 03, reporte quando pronto. Reportaremos quanto? Dono 260. Ador, muito bom dia, 3895. 3895, Guarulhos confirma o nível 340. Nível 360. 360 será coordenado. Vai de cópia. Informação em curso é a Lima. Gente da Lima, alguns funcionários despachados que tem a capacidade de pela série 58, não, né? Negativo, já tem aqui dentro do seu plano Upper Whisky 58, porém só será autorizado via Upper Whisky 50. Gente, Upper 50 agora então. Copia. Pronto, cópia. 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição 1 de NER. 5575, ao transponder o controle 19.35. Estimativa, autorizado Salvador Guarulhos, 360, nível Upper 50, decolada 10, curva direita da EL de NER. 119-35, controle de saída 5575 no nosso transponder. São 3085, contingimento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto. Porta quando pronto, 3895, grato. Da presente, vou ir para a direta Lagoinhas, autorizado, subida para 3.500 pés. Brava que se reforça, se mantenha assim com os seus visuais. Com seus visuais, 3.500 pés, para a direta Lagoinhas, Foxtrot. Informe alinhado e pronto.